Conversas Aleatórias. Vou começar por uma referência rápida e triste ao desporto, por causa do que aconteceu no domingo passado, dia 5 de outubro, e muito longe daqui, no circuito de Suzuka, no Japão, no Grande Prémio do Japão em Fórmula 1. O Jules Bianchi teve um acidente grave, temeu-se alguma morte no próprio dia do piloto francês da Marussia, e eu acho é que quando há um acidente destes, em que o carro não sai da pista, se está uma grua, se estão objetos estranhos lá na zona, neste caso grua e comissários, é o chamado safety car, o carro de segurança em pista, e acabou, porque assim toda a gente anda a 5 km a hora, maneira de dizer, não há o risco daquelas saídas, daqueles pistos como foi do Bianchi, igual ao de Sutil, mas isto já acho que há muito tempo. Um dia, quando houver a próxima morte. É o facilitismo. Gostávamos de não ter recuperado este registo, mas recuperamos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a emissão 121 de Conversas Aleatórias para domingo, 19 de julho de 2015. Eu sou o Nuno Miguel, ao meu lado sou o Joaquim Pereira. Muito boa tarde a todos. Uma boa tarde. Este excerto é de Conversas Aleatórias de 12 de outubro de 2014, ou seja, sensivelmente 9 meses. Foi recuperado porque no dia em que estamos a gravar esta emissão, sábado 18 de julho, foi o falecimento de Jules Bianchi, piloto francês que pilotava a Marussia e era até considerado um futuro da Ferrari. Recuperamos porque mal eu soube, e se calhar o Joaquim também se lembrou disto, mal eu soube da notícia, lembramos logo de quando comentamos isto, se houvesse outras medidas de segurança imediatas no tipo de acidente que foi, tal como o Nuno, que não sou eu, o Nuno referiu neste excerto, foi no dia 5 de outubro do ano passado, no Grande Prémio do Japão, em Suzuka. O piloto tinha 25 anos e lá no Japão houve um acidente que, se fosse eu a comandar as regras de segurança da Fórmula 1 e de outros esportes motorizados, tinha-se evitado porque, como eu disse neste excerto, há um acidente, há um carro, neste caso até dois, que estão ali visíveis numa curva, nas condições de muita chuva e condições perigosas na pista, uma grua, era colocar o carro de segurança em pista e toda a gente ou recolhia as boxes ou diminuía muito a velocidade. Não aconteceu, este jovem só nem 2 anos esteve na Fórmula 1, tinha apenas 25 anos, nasceu em Nice, morreu em Nice. Tem graça, e agora fazer em agosto, 26, dia 3 de agosto. E eu também comento isto porque, como já referi aqui, sou um adepto da Fórmula 1, gosto da Fórmula 1, já há eu muito tempo. Eu também já fui, quando a RTP transmitia agora. E há 21 anos, eu era miúdo, mais ou menos. Há 21 anos que não havia uma morte de alguém na Fórmula 1 por causa de um acidente, ou seja, desde 1 de maio de 1994, o famoso Ayrton Senna faleceu por causa de um acidente e agora Jules Bianchi foi 9 meses depois, mas também faleceu por causa de um acidente. Foi este o nosso lamento, o nosso assinalar de Jules Bianchi, o piloto que faleceu hoje, 18 de julho. Não resistiu a 9 meses de coma. Bem, isto é, como o Schumacher, se continuasse cá, não ia viver, ia sobreviver. Não é? Eu acho que sim. É. Nesta emissão, vamos mudar de clube, pelo menos eu vou. Vamos jogar mais e misturar a Bíblia com Fernando Pessoa. É verdade. Mas para já, vamos ao desporto, para dar uma novidade a maior desta década e do milénio. Eu mudei para o Futebol Clube do Porto. Porquê? Porque poucos dias depois do Iker Casillas ter sido confirmado, surpresa em quase todo o mundo, como jogador do Fiquepia, a verdade é que vamos ver mais por cá a Sara Carbonero, sua esposa. Vai aparecer muitas vezes nas bancadas do Estádio Dragão. Obviamente já tem um cartão de sócio, já tem um lugar anual, vou ver todos os jogos do Fiquepia em casa, à espera que a senhora apareça. Quer vir, Joaquim Pereira? Aí eu vou lá. Ah, ainda bem. Vamos lá piscar o olho. É curioso que, com este campeonato que se está a aproximar, nós temos o titular da seleção, estamos a falar de guarda-redes, o titular da seleção portuguesa, o Rui Patrício, no Sporting. Temos agora o titular da seleção espanhola, o Iker Casillas, no Porto. Temos no Benfica, o que era até o ano passado, titular da seleção brasileira, o Júlio César. Pronto, já agora mandem vir o Buffon, o Neuer, os melhores guarda-redes. Não sei de onde é que vem o dinheiro. Eu também não, nem quero saber. Mas sabe que isto não até me meto nisso. Isto é bem jogado em relação ao que hoje se diz, essa palavra muito portuguesa, chamada marketing. Porque só naqueles dias, e estamos a falar de dados ainda de segunda-feira, só naqueles dias, reparem, uma notícia que temos aqui à nossa frente, A notícia da mudança do ICAC às Ilhas de Madrid para o Porto, do Real Madrid para o Futebol Clube do Porto, segundo a empresa Cision, uma empresa especializada nestas pesquisas, houve 13.775 artigos, isto num espaço de menos de uma semana, sobre esta transferência. E onde? Em 102 países. Até no Sri Lanka, no Camboja e na República das Fiji foi noticiada a mudança do internacional espanhol, já várias vezes campeão europeu. Foi realmente uma transferência Uma coisa que é balou. impensável, Mas lá impensável. está, até em sítios, se calhar nunca se falou do FKP, o FKP ganha com isto. Só as camisolas que vão vender. E só as pessoas mais estrangeiras, sobretudo, mas também muitos portugueses, que aparecem nos estados, que compram as camisolas, sei lá, qualquer coisa associada ao clube, se calhar mais seguidores, por causa do Casillas. É só. Se calhar só em meia dúzia de meses ou nem isso recuperam os salários que vão gastar com o homem. Não é bem jogado, neste contexto é bem jogado. São os Agora, tais negócios da China que, neste caso, é. foi um esquema, para mim, eu não gosto do Porto, nós sabemos, mas neste caso, e tendo a possibilidade de, e o Casillas também se calhar veio para cá porque paga menos impostos cá do que em Espanha, e então também cheirou, mas neste caso foi bem jogado. E para fechar este assunto relacionado com o desporto, o que as pessoas provavelmente não sabem, e estamos aqui em condições de avançar em primeira mão, parecemos os profissionais, a dizer coisas que Nós depois são mentiras. somos os maiores. Exato, as mais Quando porcarias. estamos sentados, quando pomos de pé, rebentamos com o teto. Ora, aí está. O que as pessoas não sabem é que Iker Casillas aterrou no Futebol Clube do Porto porque o avião onde viajava até Nova York ficou sem combustível. Porque a ideia era ir de Madrid para jogar no New York City, onde ia ganhar milhões por mês. Mas parece que o avião ficou sem combustível a meio e o aeroporto mais próximo que tinham era o Sá Carneiro. Aterrou lá, não tinham maneira de seguir para os Estados Unidos. E foi assim que Iker Casillas veio para o Futebol Clube do Porto. Muito bom. Notícia em primeira mão. Bom, deixamos o desporto. Vamos a uma notícia publicada nesta semana em que há mudanças de rotinas em Portugal. Sabia, Joaquim Pereira? Não sabia, fica a saber porque eu vou-lhe dizer. É que em relação aos jogos da sorte, ou jogos de azar, você chama mais jogos da sorte ou jogos de azar? Ou é mais não jogo? É jogos de estupidez. Ai, é isso, está bem. Estamos a falar de Euromilhões, Totobola, Totoloto. Mas neste caso, nenhum, nem outro, nem outro. O jogo agora que rende mais, pelo menos tem mais seguidores, é a Raspadinha. Ah, pois é. O Euromilhões deixou de ser o jogo preferido dos portugueses e só neste ano os portugueses gastaram mais de 1.000 milhões de euros. As receitas de apostas subiram 14,6% face ao mesmo período do ano passado. Estamos a falar, obviamente, entre janeiro e junho de 2015, sim, 15, primeiro semestre. Diz a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que, pela primeira vez, a Raspadinha ultrapassou o Euromilhões. Agora, o que se quer é isso. A lotaria instantânea representou quase metade, 48,5% das vendas de jogos sociais. Sim, porque nós ouvimos falar Raspadinha, mas o nome verdadeiro é lotaria instantânea. O que é que eu quero dizer com isto? Além desta mudança, que é curiosa para quem está neste mundo, para quem gosta deste panorama, é sinal que há dinheiro. Ah. Não, okay, o consumo está a subir, mas aqui eu acredito que o consumo está a subir e isso reflete-se também no, nos Ok, jogos. quando há miséria, as pessoas jogam Está bem, é mais. miséria, mas se há Quando, dinheiro para jogar todas as semanas ou raspadinhas ou Euromilhões, é porque há. em vez E de parece-me que está a subir também por causa disso. ir beber um copo ou beber uma Preferem cerveja, tentar ganhar milhões. é claro. Não, mas eu creio que, e sou eu, um analfabeto a falar, que isto também é sinal de que o consumo, e é algo que eu disse aqui há uns tempos, o poder de compra está a aumentar aos poucos, e também nestes poucos retalhos, também se vão vendo essas diferenças. Curiosamente, algo que eu desconhecia, se calhar já tinha sido avançado, mas relacionado com as apostas. E retirando aqui, estão a ouvir aqui o barulho, nós a fazer conta que somos muito intelectuais e temos jornais à frente, por acaso neste caso temos mesmo, é que no jornal Negócios, que depois obviamente foi transferido para outros meios de comunicação social, e neste caso eu vi no jornal Notícias, sexta-feira, 17 de julho, que a Santa Casa da Misericórdia anunciou que ainda este ano, mais concretamente no último trimestre deste ano, portanto a partir de outubro, elas vão andar por aí, elas quem? Apostas relacionadas com futebol, que já existem, Totobola, basquetebol e ténis. Tênis. É verdade. Vai haver, isso já há muito na internet, mas a Santa Casa vai lançar, e ainda uma nova modalidade alicerçada no conceito do lançamento de um prognóstico sobre o resultado de um jogo ou prova, recorrendo a um boletim que deverá ser entregue nos mediadores oficiais. Isto é a explicação. Portanto, nós vamos ter em breve a possibilidade de apostar em jogos de basquetebol e de ténis. O que acha disso, Joaquim Pereira? Eu é, acho... deixa que vai passar a jogar. Eu já tinha falado com eles antes de virem no jornal e eles já me tinham avisado disso. Eu disse logo, epá, eu sou logo o primeiro a entrar nisso. Você tá brinca, bem. Mas eu não brinco, porque isto do basquetebol, depende dos jogos e depende do tipo de apostas que for, é muito mais provável acertar, porque no basquetebol quase sempre as melhores equipas ganham, sobretudo cá. Mas não sei como é que vai ser o formato. Eu nunca fui jogador, mas antigamente jogava no Totobola. É o que eu faço. Ainda hoje sim. Se quiser posso mostrar. Já não sei. Desde que uma vez, eu já parece-me que já contei essa história, que eu fazia todas as semanas o Totobola. E claro, como eu andava sempre a trabalhar, e mais isto, mais aquilo, um domingo, estava a trabalhar muito cegadinho em casa, nunca mais me lembrei, não. O facto é que eu andava sempre com livros debaixo do braço e meti o boletim dentro do livro e nem me lembrou mais de eu ir... Carimbar, registar. E estava então, como ia dizer, no, muito sossegadinho, no domingo à tarde, nem ouvi relatos, nem ouvi nada, porque nessa altura não sei porquê, mas não. Quando chega o meu pai com o jornal da tarde, porque naquele tempo havia os jornais vespertinos e os matutinos. Eu peguei nele, deixa ver aí. Comecei a ler. E chego às notícias de futebol e bateu-me aquela. Epá! Eu não registei o boletim. Fui ao livro e lá estava o boletim sem ser registado. A minha estupidez foi que fui verificar os resultados. E eu, que nunca acertava em nada, naquela semana fiz um pleno e numa semana que não houve totalistas. Portanto, eu seria o único totalista. Ia ficar com os milhares. Cheguei à conclusão. Não. O jogo, para mim, não dá. Já não tenho de ficar rico pelo jogo. Sou a trabalhar. E foi ao que eu me dediquei. E fez muito bem, Joaquim Pereira. E a partir daí, acabou. Trabalhar não. Você nunca trabalhou. Por gosto. Lá jogo uma vez por outra, quando me lembro. E às vezes também lá calha uma raspadinha. Olho para ali. Ah, deixa eu ver isto. E é sempre... Não, eu esse não. Esse há sorte. Eu vou explicar porque é que eu nunca jogo Total 8, Euro Milhões ou Raspadinhas. Porque isso é um jogo de sorte. Manda-se assim umas coisas para o ar e pode ser que caia. A probabilidade sabemos que é muito, muito baixa. Mas no Total Bola não. No Total Bola você é que define o resultado que quer, o desfecho que quer. Claro que depois depende das equipas que estiverem claro. Em campo. Mas aí já tem noção do valor das equipas. Mas eu não sei o que é que as equipas vão fazer lá. Pois não, primeira. Também é um jogo de sorte. Mas aí já é você a tentar controlar os desfechos. Não é números à sorte a mandar para o ar. Ao longo dos anos vemos que jogos que são de caras. Sim, e chega-se ao fim, obviamente. É completamente ao contrário. Muito bem. Agora vamos a efemérides trazidas pelo Joaquim Pereira, relativas à segunda-feira, que foi dia 13 de julho. Foi um dia de azar. Foi um dia de azar? Foi. Mas houve muitas coisas boas. Então diga lá. Hoje, por acaso, só trago três. Em 1911, portanto, no dia 13 de julho, entrou em funcionamento a Universidade de Lisboa, que foi instalada provisoriamente na Sociedade de Geografia. Curiosamente, no mesmo ano em que a Universidade do Porto também começou a funcionar. Pois, foram todas. Foram as duas. Em 1954, morreu uma grande pintora, um bocadinho esquisita, mas como todos os pintores têm as suas... maluquices. Não é maluquices, as suas tendências. A mexicana Frida Kahlo, por acaso gostei. Ela até era um bocadinho, salvo erro pelas imagens, isso não estou em erro, até era um bocadinho, não digo aleijada, mas sofria, parece que era da coluna, qualquer coisa. Algum problema. E, para acabar, em 1958, o Dom António Ferreira Gomes, que era o Bispo do Porto, escreveu uma cartinha a Salazar a fazer queixa das. Como o povo vivia, que os. Um retrato dos portugueses, Dos da portugueses sociedade na portuguesa. altura. Foi exilado e só regressou no 25 de De abril. no 25 de abril. De 1974. Foram assim as efemérides, mas vamos continuar com um longo histórico, porque nós temos falhado aqui nas últimas 3, 4 Tenho, e eu semanas lembrei-me esta semana da lição de história, toponímia. E ainda hoje de manhã passei no Campo Alegre, na rua do Campo Alegre, no teatro do Campo Alegre. Para quem não sabe, é no Porto, aqui na nossa zona, é no Porto, à saída da Ponte da Arrábida, é logo a primeira saída ao lado do direito, obviamente. É a saída, onde do lado estão ali direito, as faculdades? onde há várias faculdades de ciências, de letras, Arquitetura, arquitetura, exatamente. Pronto, a ciência. rua Ah, do já Campo Alegre, sei. que até 49, acho eu, 1949, chamava-se Rua de Santo Amaro. 49, eu ainda não ia para ali. E havia a Quinta do Campo Alegre, finais do século XVIII, chamava-se Quinta Grande, aparentemente. Nos primeiros anos da centúria seguinte, pertencia ao francês João Pedro Salambert, tendo-lhe sido confiscada por um ofício real, por um juízo da Inconfidência, em consequência das invasões francesas. Mas o que acontece? Acontece que eu não descobri porque é que se chama Campo Alegre. E a questão é essa que deixo. Até para os ouvintes, para quem souber, que é para eu ficar mais culto. Eu não sei porque é que aquela zona se chama Campo Alegre. Nem sei porque é que há um Campo Alegre, por exemplo, no Brasil. Não sei de onde é que vem o Campo Alegre. Podia ser Campo Triste, mas é alegre. Porque era um campo vistoso, estava bem tratado. Deve ser isso, porque Pô. também. Mas agora, Nuno, fazes-me um favor, pões-me outra vez aquela imagem que estava ali. Ah. A imagem para os ouvintes da rádio é muito boa. Não conseguem ver. Isto foi retirado agora do blog Ruas do Porto. Diga. Junto à freguesia de Massarelos. Ora bem, esta junta tem muito a se, que se me diga a mim. Porquê? Porque eu, por nascimento, e como nasci na Ordem do Carmo, pertencia à Freguesia da Vitória. Mas, civilmente, eu era aqui que ia tratar de todos os assuntos civis, à Junta de Freguesia. Mas ainda tinha mais outra freguesia, que era, religiosamente, ou seja, para casar e para isso e tudo, então já pertencia à Freguesia de Ser Defeita. Portanto, eu tinha três freguesias: nascimento, residência e cristandade. Agora já tive mais outras, já tive a Benteira, já tive. Já Eram tive. trifreguias. É, eu sou muito freguês. Eu gosto das freguesias todas. Exatamente. Somos todos irmãos. E olha, dá-se até um caso curioso. Um vizinho meu que morava lá no Largo da Maternidade, onde eu vivia, era o empregado daqui da Junta de Freguesia. Tanto é que ele, como era conhecido, e antigamente todas as pessoas, além do nome, tinham um sobrenome, um apelido, que era o Carlos da Junta, Malcunha. uma alcunha. Por exemplo, o meu pai, como era muito moreno, era Luís Cacau, e por aí fora. Sim, os meus antecessores eram o Francisco da Ramada, o Zé da Ramada. Exatamente. Antigamente, Pronto, assim era mais. juntamos aqui a lição de história, toponímia e ainda recordação, porque o Júlio Pereira recordou aqui belos tempos que já não voltam. Agora, passagem da Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 17, há uma frase que diz assim: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pois. Concordo com isto. E porquê? Porque pecar, ensinaram-me há algum tempo, pecar não é bem o falhar, o errar. O pecar é haver algo em falta. Ou seja, podemos fazer algo mais e não Quando eu fazer. posso fazer alguma coisa por alguém e não o faço, estou a cometer um pecado. Ou seja, as santinhas e os santinhos que se julgam que nunca fazem mal a ninguém, porque nunca deram um pontapé a ninguém e nunca magoaram propositadamente ninguém, também estão a fazer mal ao não fazer o bem. Ou Essas seja, fazem até mais que um pecado. quando têm a possibilidade de alegrar a vida de alguém, de incentivar, de ajudarem, seja de que forma Seja for, lá em falamos que aqui sobre isto aspecto. na altura da Quaresma, não está a fazê-lo e tem a possibilidade de, porque ou dá muito trabalho. ou não dá muito jeito, ou não me apetece, ou porque tem a minha vida e cada um tem a sua vida. E o egoísmo? E o E. egoísmo? As pessoas só pensam nelas. Podem ver. Uma coisa que eu já tenho dito. Nós, antigamente, aqui no Porto, como em Lisboa, ainda há muitas ilhas. E eu vivi numa ilha até aos 24, até aos 20 anos. Aliás, fui fazer os 20 anos a Lisboa, como tenho dito. E uma coisa que eu tenho na memória. Às vezes havia zangas entre vizinhos, ou porque eram os meus isto, ou por aquilo, mas nunca batalhas campais. Mas havia aquelas quesílias. Mas uma coisa é certa. Quando uma estava doente, quando uma estava atrapalhada, oh, Miquinhos, olha isto e aquilo, oh, Rosinha, oh, toma lá. Era uma comunidade, uns com os outros e uns pelos outros. Agora, cada um se mete na sua gaiola, nos prédios ao alto, e nem sequer o vizinho do lado conhece, nem querem saber. E é só isto que eu digo para não. Pode-se fazer o bem e não se faz, também está em falta. E reparem só que vamos juntar a passagem da Bíblia a uma frase, não é a frase da semana, porque esta frase já foi escrita há 100 anos, há quase, mas foi uma frase, foi dois cruzamentos curiosos que eu tive nos últimos dias, o primeiro numa Eucaristia, o segundo no momento de leitura. Tenho aqui à frente um livro recente, lá se sabe, em abril deste ano, acho eu, que se chama A Estrada do Esquecimento e Outros Contos. Edição e tradução Ana Maria Freitas, da Ciro e Alvim, foi primeira edição, abril de 2015, exatamente. Isto é a responsabilidade da Porto Editora. Ora, na página 56, no conto chamado Uma Tarde Clerical, lá está, uma tarde em que ele passa com um homem do clero, diz assim: falar em egoísmo, eu falo do egoísta absoluto que não é criminoso. Está a associar? O egoísta absoluto que não é criminoso. Isto porquê? E esta é a frase para mim da semana, já que li isto esta semana, apesar de ter sido escrita há quase um século, e que se relacionou com a passagem da Bíblia, que também cruzei há poucos dias. A frase é: para passar a vida sem se preocupar com os outros, não é mistério. Sabe o que é quer dizer mistério, obviamente, não é Não é preciso. necessário, não é preciso. Para passar a vida sem se preocupar com os outros, não é mistério matar nem roubar. Ou seja, não são só os criminosos e aqueles mais que saltam mais à vista, Que que são os roubam e pecam. que são pecadores. Não são só esses. Lá está, como ele diz aqui muito bem, mais um momento gênio da pessoa. Não é preciso andar a matar e a roubar Para que para deixar de se preocupar com os outros. E ao deixar de se preocupar com os outros, ou seja, poder fazer o bem e não fazer, e em relação com a passagem bíblica, estamos a cometer pecado. E relacionamos estas duas coisas. qual é um dos primeiros mandamentos da lei de Cristo? Amar todos os outros. Amar, não? Amar como a nós próprios. Sim. Exatamente. Portanto, Então, mas quem não se ama? eu quando estou doente, procuro um médico. Se vejo uma pessoa doente, vou procurar ajudá-la. A virar a cara, ai, isso não é nada comigo, ele que vá ao médico. Não. A pessoa, dentro das suas possibilidades e conforme as ocasiões, conforme os casos, deve colaborar e levantar. Eu, por exemplo, eu sou, às vezes, eu sou um camarola, eu só digo bem de mim mas eu quando dou por mim, pessoas doentes, eu procuro levantar-lhes o astral. E sempre com incentivar. Epá, olha, ainda foi uma frase que eu não sei onde é que a fui buscar, mas que agora eu tenho utilizado. Epá, a vida é uma escada, tem muitos degraus. E as doenças é a mesma coisa. Nós na doença vamos dando um passo para cima a procurar que a doença se vá embora. Não é começar ali, ficar ali parado, a deixar a ver o que é que acontece. Eu tenho dado por mim lá está, não, a ajudar mentalmente as pessoas a reagirem pelo bem. E assim misturamos um livro de Tiago, na Bíblia, o conjunto de livros da Bíblia, com Fernando Pessoa. Somos todos malucos. Daí o aleatório, se pode ser aleatório. Tanto se vai buscar a Bíblia como o Fernando Pessoa e mistura-se tudo no mesmo Como se vai contexto. buscar a, foi-se buscar a morte do rapazinho? Não, eu estou a dizer dentro do mesmo contexto, misturar estas duas coisas. Estas duas é. Antes de irmos para o último tópico, referir aqui a um que já era para referir. Há duas emissões que eu não referi. Quando nós referimos aqui efemérides 22 de junho, Depois, ao ser publicado, houve ali falhas técnicas ao nível da gravação, a que nós somos alheios, mas com o qual pedimos perdão de joelhos. Aliás, Joaquim Pereira até já se foi embora, porque foi até ao Muro das Lamentações lamentar por este sucedido. Mas foi algo que aconteceu que não devia ter acontecido. Vamos fechar com uma notícia que vai estar relacionada com algo também depois, que também surgiu há pouco tempo, quinta-feira, 16 de julho. Está relacionada com a empresa Música no Coração, a organizadora do festival Superbox Super Rock, que termina hoje para nós sábado, no Pavilhão Atlântico, atual Mel Arena, no Parque das Nações, em Lisboa. Começou na quinta-feira e acaba hoje à noite. Ora, a Música no Coração, esta empresa organizadora, não deixou que os repórteres da NIT, que no bom português quer dizer New in Town, já vão perceber porque é que não conhecem, se calhar o Joaquim Pereira também não conhece este órgão, daqui a um bocado vão perceber porquê. Não deixou nenhum jornalista da NIT entrar no recinto, portanto, para cobrir ao vivo e bem perto do Festival Superbox Super Rock. O Gonçalo Lopes, responsável por este processo, baseou-se em quatro fatores. Primeiro, a NIT publicou poucas coisas sobre o festival. Segundo, há uma relação pouco próxima da Música no Coração da empresa com a NIT, o órgão de comunicação. Terceiro, o órgão de comunicação não é relevante. É pouco relevante. Quarto e último. Houve um artigo de opinião que o Nuno Bento escreveu e então lançou assim umas críticas sobre o Superbox Super Rock, não só, mas estas críticas causaram um grande mal-estar na agência Música no Coração. Ora, isto foram os pontos a dizer. Portanto, em resumo, foi escrito pouco sobre eles, há uma relação pouco próxima, o órgão de comunicação social, a NIT, não presta e houve um artigo de opinião que deixou comichões. Eu não costumo bater palmas às respostas dos órgãos de comunicação social, mas desta vez vou bater. Porque na quinta-feira a NIT respondeu. Ponto número 1, e vamos recordar a dizer que o ponto número 1 era sobre escrever pouco. A NIT escreveu pouco sobre o festival. A NIT foi lançada no dia 2 de junho de 2015. 2015, ou seja, foi há pouco menos de um mês. Mas mesmo nesse espaço já escreveram 5 artigos sobre o Festival Super Rock Super Rock. Número 2, não há relação próxima entre a empresa e o órgão de comunicação social, pois a NIT é um projeto novo, é normal que ainda não haja relação próxima com ninguém, ou quase ninguém. Número 3, a dizerem que o órgão de comunicação social é pouco relevante, a NIT, ora bom, entre 15 de junho e 15 de julho, no espaço do mês, o site da internet da NIT teve quase 1 milhão de visitas. 605 mil visitas únicas e em relação a visualizações de página, para quem anda na internet sabe o que é isto, quase 10 milhões de visualizações no espaço de um mês. E neste projeto que ainda é embrionário, ainda é recente. Em relação ao artigo de opinião, eles dizem que o próprio órgão é isento, mas há espaço para artigos de opinião. Ou seja, e como está assinalada como opinião na página em que foi publicada, isto não é uma reportagem, não é um artigo, não é um editorial. Esperamos agora pela resposta para ver o que é que a empresa Música no Coração vai inventar. Isto resumindo, eles queriam que eles tivessem dado mais destaque. E isso resumindo a parte 2, eles queriam que não houvesse um artigo de opinião a dizer mal deles. E pronto, na liberdade de imprensa em que nós estamos, corta-se o acesso a este órgão que não nos interessa. É assim, Joaquim Pereira. Mais nada, Mas não vai falar? sem comentários. Muito bem, já resumi tudo. Já disse, Já, já disse, já, já opinei tudo. já, já. Mas vamos ouvir aqui uma música para fechar o programa Que eu gostei. que eu lembrei-me de algo quando soube desta história na quinta-feira. Lembrei-me de uma música poucos minutos depois que foi escrita em 1966. Vamos Olha. recordar o ano de casamento aqui do amigo, Joaquim. do seu Quim. Joaquim, Escrita não. por Carson Parks. E o próprio Carson Parks foi o primeiro a gravar esta música com a esposa Gayle Foote. Um dueto chamado Carson and Gayle. Carson e Gayle, o homem e a mulher, cantaram juntos. Foi mais conhecida por causa de Frank Sinatra e a sua filha Nancy Sinatra, que popularizaram esta canção. E décadas mais tarde, isto mais para a minha geração, o Robbie Williams cantou-a com a Kylie Minogue, portanto um britânico juntou-se a uma australiana, e cantaram também, fizeram uma versão desta música, entre outras, não é? Mas as mais conhecidas foram estas. Nós hoje vamos às origens, porque somos muito antiguinhos, e vamos escutar a música cantada pelo Carson Parks e pela Gayle Foote. Olha, essa eu não conheço. E há aqui uma parte em que eles dizem: eu vou dizer algo estúpido como eu amo-te. Eu não estou à espera, Sim. eu não estou à espera, Ah, senhor então ele, não é? empresa Música no Coração, que digam ao NIT: eu amo-vos, somos todos Nós estamos aqui, amor entre nós é uma fartura. Mas se calhar eu apropio. Aproprio. Será que isto existe? Aproprio. Apropriar do bem alheio. Não, apropriar não. Eu adequo bem o título desta Apropriar música. está bem. É assim, mas é mais adequar. Eu adequo bem e facilmente o título da música que vamos ouvir às justificações que deram a música no coração para o NT não poder entrar no Festival Super Rock Super Rock. O título da música é Something Stupid. Porque nem vou dar ao trabalho, nas casas, dizer são pessoas estúpidas. Foram coisas estúpidas. E é isso que vamos ouvir. Gostou, Joaquim Pereira? Muito, Maravilha. muito, muito. Coisa estúpida, algo estúpido, portanto, algo estúpido também está bom para isto. Para as estúpidas que aqui estão sentadinhas Está a muito ouvir, belo. está muito bom. Something Stupid é a música que vamos escutar, sem o guia no fim, mas sim com uma apóstrofe. Something Stupid, algo estúpido ou coisa estúpida. Carson and Gayle vão interpretar 1966. Vamos recuar apenas 49 anos para escutar a música. Não é, Joaquim Pereira? É, sim, Para a senhor. semana voltaremos para a última emissão desta temporada. Porque depois vamos de férias. Também merecemos. Também, a gente também, de vez em quando, não considera. Hein? Não considera. Está a fazer contas. São 19,726. É isso. 26 de julho será a última emissão desta temporada. Adeus. Até o Até meu o meu regresso. regresso. Exatamente. Isto é que é um combinado. Something stupid. Somos nós. I know I stand in line. Do you think you have the time to spend an evening with me? And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. That afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lines you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seems so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night is so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.